isso aí, rapaziada de todas as quebradas do Brasil. DF, GO, MG, SP, RJ. Não importa, dos confins do Nordeste do país, movimento hip hop é o mesmo e só cresce a cada dia que passa. O nome do som é Crime Sem Perdão. Não vou viver conforme o sistema desse mundão, que quer só te jogar pra trás, se liga aí, irmão. É tanta gente morrendo, pagando um preço desfecho dos erros que faz. Na área não existe paz. Nunca vi um comédia metida malandro aqui. Viver bem na quebrada, vacilou, sem palavras. Vai colher o que plantou da mancada. De pauladas, facadas e tiros já vi muitos caras morrer por aí. Na trajetória da vida é bom saber quem é quem. Não estou aqui pra segurar pepino de ninguém. Deu sua palavra, agora tem que cumprir. Acostumado a pegar tudo e nunca dividir. Agora os caras estão na tua cola, vê se desenrola. Pegue as notas e pague o preju. Tá complicado, não vai dar pra aliviar dessa vez. Rapaziada da Norte, Leste, Oeste, Sul, tão revoltados com sua pessoa. Já tem mais de mês, véi, já tem mais de mês. No mundo do crime não há solução. Uns vão pra cadeia, outros desce o caixão. Essa é a vida pra quem quer viver do crime. Quem entra já sabe que esse é o castigo. No mundo do crime não há solução. Uns vão pra cadeia, outros desce o caixão. Essa é a vida pra quem quer viver do crime. Quem entra já sabe que esse é o castigo. É o mundo do crime. A mentira. É o mundo do crime. A idolatria. É o mundo do crime. Mitologia é um crime que queima sem parar. É o mundo do crime. A mentira. É o mundo do crime. A idolatria é o mundo do crime. Mitologia é um crime que queima sem parar. Fala pra rapaziada que tá envolvida ficar de boa. Se dei minha palavra nunca foi à toa. Já tem anos que eu ando nessa área. Nunca dei banho, não sou pilantra nem canalha. Respeita as caras, pode ver. O conversado não sai caro, chega aí. Todo mundo me conhece por aqui. Que papo é esse de dizer que pego tudo e nunca dividir? Patifaria não aceito. Sei muito bem como é conviver no gueto. Devolve o toque, dá um toque na rapaziada. Sem confiança pra mim, não passa de palhaçada, véi. No mundo do crime não há solução. Uns vão pra cadeia, outros desce o caixão. Essa é a vida pra quem quer viver do crime. Quem entra já sabe que esse é o castigo. No mundo do crime não há solução. Uns vão pra cadeia, outros desce o caixão. Essa é a vida pra quem quer viver do crime. Quem entra já sabe que esse é o castigo. É o mundo do crime. A mentira. É o mundo do crime. A idolatria. É o mundo do crime. Mitologia é um crime que queima sem parar. É o mundo do crime. A mentira. É o mundo do crime. A idolatria. É o mundo do crime. Mitologia é um crime que queima sem parar. Tá aí uma mentira que não dá pra acreditar. Os falsos profetas querendo te enganar. Na intenção de iludir, adquirir. Se tornaram muitos ricos enganando o povo daqui. Pregando a idolatria, feitiçaria. Maldita Babilônia, logo logo chega o seu dia. Você está enquadrado no crime de blasfêmia contra o espírito do eterno. Pois mudaram o nome a Oxua, nome hebraico, e colocaram a forma greco-romana Jesus. Tanto tem culpa aqueles que criaram, como aqueles que depois de avisados continuam acreditando. No mundo do crime não há solução. Uns vão pra cadeia, outros desce o caixão. Essa é a vida pra quem quer viver do crime. Quem entra já sabe que esse é o castigo. No mundo do crime não há solução. Uns vão pra cadeia, outros desce o caixão. Essa é a vida pra quem quer viver do crime. Quem entra já sabe que esse é o castigo. É o mundo do crime. A mentira. É o mundo do crime. A idolatria. É o mundo do crime. Mitologia é um crime que queima sem parar. É o mundo do crime. A mentira. É o mundo do crime. A idolatria. É o mundo do crime. Mitologia é um crime que queima sem parar. É o mundo do crime. A mentira. É o mundo do crime. A idolatria. É o mundo do crime. Mitologia é um crime que aí, queima sem parar. É o mundo do crime. A mentira. É o mundo do crime. A idolatria. É o mundo do crime. Mitologia é um crime que queima sem parar.